anos depois, na Era de Prata. E ele não tinha nada a ver, né, com os quadrinhos. Ele sequer era fã ou entendido no assunto super-heróis. Ele era um advogado que não conseguia encontrar trabalho, né, na recessão de 1937, 1938. Aí um amigo de escola, que editava a Detective Comics, né, na época, sabia da situação de Fox e ele estava precisando, né, de escritores para ajudar seus artistas a completar as páginas desenhadas, né? Aí o Gerard Jones, né, daquele livro O Homens do Amanhã, teoriza, né, que foi o Fox que introduziu a noção de supervilões nas histórias do Batman, né? Quando ele introduziu o Dr. Morte num número de Detective Comics. Porque até então, assim, o Batman era pautado muito na realidade, né? Ele só combatia criminosos mafiosos, né? E aí então ele nunca pensou, né, em escrever de maneira profissional, mas sacou que ele era bom, né, em criar heróis espalhafatosos, com muita verborragia, pouco enredo e sempre alguma coisa acontecendo, né? Pô, na era de ouro dos quadrinhos, ele criou, né, o Sandman, o Wesley Dodds, né, o Joel Ciclone, o Gavião Negro, o Senhor Destino e o Starman. Aí eu acho que em algum momento, né, ele somou mais um aqui e aí surgiu, né, a sociedade. E sobre o lance das confraternizações, cara, eu me apaixonei pela ideia em Vícios e Virtudes, né, de Jones e o Pachecão, né, o caso Pacheco. Cara, aquela confra anual, né, da sociedade, a liga, cara, eu achava um barato aquilo. As discussões entre o Batman e o Senhor Incrível eram muito bom. A Eagle Moss republicou, né, recentemente esse crossover. Mas a primeira vez que eu tomei contato, ou vá lá, eu senti a importância da sociedade, foi justamente quando a DC decidiu resgatar a equipe do Limber, que ela estava desde a crise nas Infinitas Terras. Quer dizer, eles viviam em um eterno loop, né? Não sei se vocês lembram disso, da Segunda Guerra Mundial. Sim. Aí eles são extraídos dessa realidade numa minissérie em 4 edições chamada Armageddon Inferno, né? Que aqui saiu em Superpowers número 31, em agosto de 94, pela Abril. Era um crossover que reunia heróis de todos os cantos e linhas temporais do universo DC, liderados por Tempos, né? Aquele personagem de Armageddon 2001. E, cara, a capa dessa edição era muito massa, velho. Tinha o Lobo no centro, o Orion e o ex-inimigo da Primeira Guerra Mundial, assim, bem do lado deles, né? E acima tinha Estelar e o Guy Gardner, né? E no final dessa edição, a gente vê os heróis contemporâneos se confraternizando, né, com os personagens da sociedade. Aí depois disso, alguns deles passam a ocupar papéis de mentor, né? Como o Jay na série do Flash, né? Que à época era o Wally. Aí o Alan Scott, a gente começa a ver muito o Alan Scott nas histórias do Kyle Rayner, né? E assim, eles só voltaram a ter um papel mais expressivo depois da Zero Hora, né? Que eles envelhecem de verdade. Nessa história do Armageddon do Inferno, eles estavam tudo novinhos ainda, estavam tudo chutinhos, assim, mais ou menos da idade do pessoal da Liga da Justiça. E aquele em Zero Hora dá essa desculpa pra eles envelhecerem mesmo, sabe? Eu gostava muito dessa minissérie, Armageddon Inferno. Talvez tenha sido também meu primeiro contato. E era até uma desculpa, né, pra eles não usarem, porque eles manterem os personagens vivos, mas não usarem, né, aqueles personagens que eram os personagens mais velhos e tal. E aí, depois disso, foi utilizado também que, pelo período que eles passaram no limbo, eles não envelheciam, né? Isso só foi mudar lá depois em Zero Hora, quando o extemporâneo usou lá os poderes dele pra tirar essa energia cronal da sociedade, aí eles envelhecerem, né? Porque até então eles não envelheciam normalmente. Mas eles nem envelheceram muito, hein, Marcos? Eles só ganharam umas mechinhas brancas do lado, assim. Com nada, em Zero Hora teve uns três que tiveram ataque cardíaco logo depois, viu? Que bateram a caçuleta, é sério. Acho que só quem se livrou de envelhecer assim, muito foi o Jay, foi o por conta da natureza dos poderes dele, mas ele ainda assim envelheceu. E o Alan Scott, por conta dos poderes também. O Homem-Hora, o Pantera, chega a ter um infarte, aí se descobre que ele tem a maldição do Pantera, que ele tem 7 vidas. É, o Pantera é barato, hein, gente? Vamos botar a culpa no vilão, que é regrada, né? Mas ali, ó, se eu não me engano, morre logo de cara. É o Homem-Hora, o Doutor Meia-Noite. Eu acho que esses dois morrem na hora. O Pantera tem o ataque cardíaco. O Jay e o Alan Scott. O Jay fica mais velho, mas não fica no bico do corpo. Feito os outros, e o Alan Scott é o único que não envelhece nada por conta do poder dele. Sim, é engraçado, né? Porque durante muito tempo a DC passou um pano aí por cima, porque vamos dizer assim, o Ted, né? Ted Knight, o Starman original, ficou bem velhinho, velhaco assim.

Quer dizer, eu acho que Zenith não existiria sem Watchmen. E, na verdade, eu acho que ele chega até a admitir isso em Super Deuses, né? Aquele livro dele. E tanto em Zenith quanto em Era de Ouro aqui, do James Robson, a gente se depara com super-heróis afligidos pelas mesmas dúvidas e falhas humanas que todos temos, né? Como você bem falou. Eu acho que o caminho do meio-termo de Dave Mazzucchelli é o ideal, assim. Ele diz que quando a arte interna de um quadrinho toma o rumo do realismo, cada detalhe lança uma enxurrada de questionamentos que expõe o absurdo que é central ao gênero. Ele acredita que quanto mais realista for o super-herói, menos crível esse super-herói é. E é um equilíbrio delicado isso tudo, né? Porque para Mazzucchelli, ele diz que super-heróis são reais quando desenhados com nanquim. E eu acho que ele tá coberto de razão, eu acho que é bem por aí mesmo. Era 1936 quando descobri. Usando um telescópio com sondagem radiográfica, descobri uma propriedade elemental, uma radiação cósmica lá no espaço. Tinha que estudá-la mais ainda. Tinha que ser aclamado por tê-la descoberto. Aquilo importava pra mim, então. Levei 2 anos para inventar um condutor astral que deveria absorver um pouco da radiação na Terra. Não muito, apenas o suficiente para contê-la e analisá-la. Planejei tudo, pensei. Não havia uma maneira real de testar o condutor. A radiação ou viria até mim ou não viria. Eu era jovem na época, e tão errado. O condutor funcionou. Bem demais. Ao invés de conter a energia, se espalhou por metade do continente. E em 6 meses, havia homens com a velocidade de Mercúrio, as asas de Ícaro, com anéis de poder e super força. Era 1939 quando os uniformes começaram a aparecer. Achei que a radiação pudesse ter um fator em comum em todas as origens dos heróis. Sem saber, poderia ter adicionado algo nos acontecimentos, fazendo com que fórmulas e pílulas de poder e aparelhos antigravitacionais funcionassem. Do contrário, não fariam. Poderia até mesmo ter afetado as mentes de pessoas racionais e não poderosas para que fizessem o irracional, para que vestissem capas ostentosas e capuzes e saíssem combatendo o crime. A gente já começou a falar um pouco da Mini e não passou direito à sinopse, né? Logo no começo da história vem o Tex Thompson, que é o American Commando. Ele se apresenta como um homem que acabou matando o Hitler e ele começa a se enveredar numa carreira política, né? E uma das coisas que ele faz é que o governo americano precisa ter um grupo de heróis misteriosos, de super-heróis, e esses aí sob supervisão do governo. Um desses heróis que ele acaba recrutando, que na verdade ele queria para uma função, mas acaba não servindo, é o Átomo, né? O Al Pratt. Você vê que ele fica bastante frustrado porque ele acaba se tornando um cara de escritório. Ele que registra essas pessoas que querem se alistar para fazer parte desse grupo, né? Ele queria ser o cara que fosse a face desses novos super-heróis, mas por algum motivo que ele não é compatível com ou que o Tex Thompson precisa, ele acaba se tornando um burocrata, né? E outro que também tá ali doido para poder aparecer, para servir de alguma forma, é o Johnny Thunder, né? O que a gente também falou que agora tá aparecendo um bocado na Doomsday Clock, né? Esses dois, Marcos, é o seguinte, eu vejo assim, né? Eles sempre foram relegados, assim, a mascotinho da sociedade, assim, né? O Átomo um pouco menos, mas o Johnny Thunder, sim, muito, né? Ele era o Jimmy Olsen da equipe, assim, vamos falar desse jeito. E o Átomo, ele tinha um negócio esquisito, meu, que assim, não ficava muito claro, pelo menos pra mim, quando eu fui atrás de algumas histórias da época, se ele era baixinho, se ele era um cara pequeno, baixinho, ou se ele era jovem, assim, não era adulto ainda, ficava essa conotação, assim, sabe, deles serem os mascotinhos da equipe, assim, foram levados a sério. Então, na primeira oportunidade que tem, eles resolvem abraçar, assim, a chance de serem reconhecidos de fato, né? É bem legal essa sacada, assim, e o Átomo é um personagem muito legal, né, cara? Que ele, assim, ele não é igual o Átomo da Era de Prata, por exemplo, né? Um superpoder aparente. O Átomo, ele parecia um cara baixinho, superpoderoso, né? Superpoderoso não, super forte. Até na Mini fala que ele já tinha alguns poderes atômicos. Eu acho legal esse desenvolvimento, cara. É um dos vários desenvolvimentos que é a graça da história aí, da Era de Ouro, assim. Aquela pontinha que eles colocam do Starman ter

após outra vida. Quanto antes esta vida acabar, mais cedo vou rever minha mulher. A gente falou da retomada ali da Sociedade da Justiça em Armagedon Inferno e as várias tentativas que a DC sempre fez, né, de tentar emplacar novamente esses personagens, principalmente depois que ela foi integrada à cronologia oficial da editora, né, depois da crise. E talvez a tentativa melhor sucedida foi com aquele título de 99, né, a JSA. Que começou, que a gente costuma falar, como o Regi falou, a gente costuma falar que é a sociedade do Geoff Johns, mas ela começou com James Robson, né? O Johns só entra no segundo arco, a partir do segundo arco. Você acha que ele, tanto o Robson no comecinho como o Johns na sequência, tentou aproveitar algum conceito que a Era de Ouro trouxe, ou Yuri? Ele aproveitou muitos conceitos, né? Eu acho que, no caso da minissérie em si, ela continuou sendo túnel do tempo, né? Mas, assim, ele não só na primeira saga, como depois Geoff Johns, né? Dando continuidade, eles aproveitaram diversos conceitos. Principalmente na questão da interação dos personagens, né, na profundidade que esses personagens têm na sua personalidade, só que trazendo personagens novos, uns descendentes dos heróis dos anos 40 e 50, mas ele aproveitou boa parte desses conceitos, assim, que ele colocou na minissérie, né? Toda aquela histeria que houve nos anos 50, que terminou moldando a personalidade desses personagens, ela permanece, né? Aí, mas essa parte do personagem Dynamo, o desfecho da história e tudo, não. Isso aí foi, no caso, descartado, já que isso é uma questão do próprio aspecto da minissérie. Cara, é assim, ele pegou a sequência do Robinson, mas trilhou um caminho próprio. Eu acho que aquele desenvolvimento do Homem-Hora é coisa, vamos dizer, inspirada no Robinson, mas eu acho que foi o Johns que desenvolveu a relação de pai e filho. Eu acho a trama do Adão Negro, cara do Johns, não dá pra... Não tem outro pai, aquilo lá é a cara do Johns, recuperar um vilão, né? E deixar você torcendo pelo vilão, né? Mesmo ele fazendo algumas coisas erradas, o vilão, eu quero dizer, né? No caso do Adão Negro. Mas o que eu mais gosto é pegar todo esse desenvolvimento de anos na sociedade e ele começou no finalzinho a aproximar ela do Reino do Amanhã, cara. Que puta aí, eu acho uma delícia, cara. Quando começa a ter heróis jovens sendo ensinados pelos mais velhos, esses jovens se assemelham muito às versões que você vê que o Alex Ross criou para Reino do Amanhã. Cara, eu adoro isso, adoro, assim, acho gostoso de ler, legal, interessante, desenvolvimento. Aí vem o Super-Homem velho, minha versão favorita do Super-Homem, Super-Homem velhaco, não pode ser novinho, no máximo barbudão com filho. Eu gosto do Super-Homem assim, por isso que ele é Super-Homem, ele não é Superboy, não é novinho. Eu adoro essa fase da sociedade, cara. Pra mim é minha passagem favorita na equipe. Eu acho que vale a pena a gente fazer um set de jagunços sobre esse material, né? Eu acho que esse ano talvez não, mas no próximo ano... É um tema muito gostoso esse falar da sociedade, eu acho que é um tema que vai pras cabeças, viu? Vale a pena fazer um programa bem especial sobre esse material. Sociedade, assim, é mais uma dica pra você. Se você não sabe se gosta ou não da sociedade, assiste Legends of Tomorrow. E se você estiver sozinho na sala e ficar com vergonha, cara, é porque você não gosta tanto assim da sociedade. Entendeu, cara? Aquilo lá é a prova de fogo. Sylvester queria reunir uma nova sociedade da justiça, com os membros sobreviventes e a nova geração. Não teria dado certo, Courtney. As pessoas não aprendem. Esta geração cometerá os mesmos erros que a passada cometeu, assim como a anterior a essa. É óbvio que não fizeram a lição de casa. Vocês nem sabem quem nós somos. Bom, a gente subverteu um pouquinho a ordem da estrutura do podcast e a gente deixou para falar um pouco dos autores no final. Quem são o James Robson e o Paul Smith, Luigi? Cara, começando pelo Paul Smith, o Paul Smith ele tem 65 anos, ele é do Kansas, nos Estados Unidos. Ele é creditado na animação de 1977, O Senhor dos Anéis. E o trabalho mais icônico dele, na minha opinião, é sem dúvida nos X-Men, Paul Sbarr, né? Com um traço assim mais estilizado, limpinho. Cara, eu acho lindo o traço deles. Bem naquele período que eles viajavam ao espaço com o Shi'ar, a saga da Ninhada. Tem aquela história de apresentação dos Morlocks, do casamento, né? Da Kitty com o Caliban. Quando o Scott conhece a Madeline Pryor, o Logan se casa com a Marek Yashida, a vampira entra pros X-Men. É um período bem marcante. Eu adoro essas histórias com o traço do Paul Smith. Eu acho lindo esse traço dele. Aqui em A Era de Ouro, me parece que ele adaptou a arte dele para a ambientação, né? Tem uma pegada de artista pulp, assim, clássico mesmo, assim, sabe? Eu ainda não vi a edição nova da Panini, assim, eu comprei, mas no momento que a gente tá gravando eu não recebi. Mas eu tenho aqui minhas edições da Metal Pesado. E, cara, sabe que é o tipo de história que, assim, minha opinião, né? Tem um charme especial porque as páginas, assim, estão amareladas, o papel ruim, pisa-brito, sabe? Não sei, como eu disse, eu não tive contato assim, com a edição, mas me parece que ela devia ser impressa com aquele arco, assim, Era de Ouro, né, do Demolidor do Bendis, que tem, assim, retícula, simula um papel surrado. Eu acho que a Era de Ouro deveria sair mais ou menos assim, sabe? Eu acho que ela tem um charme por ser velha, sabe? E eu tô vendo aqui minhas edições, cara, eu não gostei da capa que a Panini escolheu, assim, tem a memória bíblia, né, assim, na página principal. As capas da minissérie original, tipo um domo com os personagens no meio. E a capa da número 1 é lindíssima, é uma foto da sociedade queimada, né, simulando uma capa da revista Life. Eu amo essa minissérie, assim, cara, e assim, eu tô meio um pouco receoso de receber essa edição encadernada, sabe, porque eu tenho um carinho muito especial exatamente por essa minissérie, como saiu aqui. É aquela coisa que é de gibi velho, que é bonito porque ele tá velho desse jeito. É, falando assim que a capa que a Panini escolheu, na verdade, é a mesma capa da versão deluxe americana, né. Tá até comentando com o Yuri antes da gente começar a gravação, essa edição americana deluxe, ela tem o formato um pouquinho maior do que o formato americano, pro pessoal comparar, ela tem o mesmo tamanho de um ônibus ou daquela edição que a Panini lançou do Superman versus o Muhammad Ali, ela é um pouquinho maior, ela tem uma sobrecapa, né, que é essa capa com essa memorabilia, com essas informações assim na capa, e o papel é um papel diferente, ele não é nem um papel couché, nenhum Pisa Bright, ele tem aquela textura de Pisa Bright, mas ele é mais brilhoso. Eu gostei, a gramatura dele não é tão grande, a edição não é tão pesada, o papel é fino, mas eu acho que ficou perfeito na edição. Eu não sei se é a mesma escolha que a Panini fez para a edição dela, né? Mas não sei, se seguir à risca essa edição americana, que é o que parece que eles estão fazendo. Coisa que eu gostei muito também foram as cores, né? Não sei, como eu falei, nesse papel ficou muito bonito, principalmente essas partes do caçador. Não ficou escuro demais e as cores dão um charme todo especial para a história. Quem você deveria ser, querida? A nova garota estelar? É sideral. Agora sorria. Já o James Robson, né, ele tem 55 anos, ele é do Reino Unido, ou é irlandês, né, da Irlanda do Norte. A gente conhecendo um pouco da pessoa física James Robson, cara, essas coisas velhas, assim, de A Era de Ouro, e a Sociedade da Justiça tem tudo a ver com ele, assim. Ele é um confesso colecionador de tudo quanto é porcaria, assim, coisas velhas mesmo, memória bíblia, tipo daquele reality trato feito, sabe? E isso fica bem patente nas histórias do Starman, sabe? Ele tem umas sessões de carta que ele mesmo responde a sessão de carta e ele tem uma coluna, assim, que ele quer que o pessoal escreva, dizendo que o que tá colecionando, as coisas mais ridículas, né? Ele gosta de conversar coisa que não tem nada a ver com quadrinhos, sabe? E, cara, é uma interação muito parecida com o que a gente vê, e a gente comentou isso no podcast do Lazarus, do Greg Hucka, a interação que o Greg Hucka tem com o leitor na sessão de cartas, cara, é uma coisa muito gostosa, assim, de você ver as edições originais de Starman, sabe, é bem nessa pegada. Mas, assim, na intro e no pós-fácil desse Starman volume 1 da Panini, a gente acaba percebendo que existe, assim, dois James Robson, né, o primeiro da intro, foi escrito mais ou menos na época das compilações, na década de 90, você percebe que um James Robson mais entusiasmado, mais empolgado, tipo um Rob Liefeld, né? E no final, a gente vê, cara, um cara mais arrependido, assim, um cara arrependido de ter vivido aqueles primeiros tempos como um cuzão. Ele, cara, é muito corajoso o que ele escreve, assim, ele se desculpa por ter sido um babaca com o David McKean, se desculpa por ter sido um autor que se ressentia com o sucesso alheio. Cara, ele admite que tinha raiva de caras como o Neil Gaiman e Alan Moore, você já pensou, assim? Mas se a gente pensar direitinho, essa inveja que ele tem de Watchmen, por exemplo, foi um motor de propulsão aqui da Era de Ouro. E Starman é um desenvolvimento e lapidação de conceitos originais da Sociedade da Justiça com o reinventado por Gaiman e Sandman, sabe? Eu acho que Alan Moore e Neil Gaiman tiveram, assim, forte influência nessas duas construções de James Robson, né? E James Robson é creditado, assim, como o roteirista de Liga Extraordinária, né? O filme execrado por todo mundo, né? E assim, tem um filme de 2002 chamado Vilões por Acaso, né? Comic Book Villains, que mostra a guerra entre colecionadores e oportunistas que querem a coleção milionária de um colecionador que faleceu e não deixou herdeiro, sabe? Esse filme é bem legal. Mas assim, sobre o Starman, olha, eu venho lendo, assim, desde que terminei a releitura de Era de Ouro. E cara, você lê isso e, cara, esse desenvolvimento de personagem, de legado, background da cidade, né, o plot driver, o character driver, bem conectados, assim, a gente viu um personagem que herda o manto, e tudo que ele queria era ficar fora disso, assim, o Jack Knight, ele entra na jogada, logo na quarta página do número zero da Starman, seu irmão mais velho é morto, o David Knight, né, o Starman 2, em decorrência de uma investida do Neville, né, com seus filhos, pra matar o legado de Starman em Opal City. Aí o Jack, que é meio que um York Brown, né, de Y, o Último Homem. É assim, eles ficam esparramando referências de cultura pop, memória bíblia, música, o tempo todo, né? Ele parece ser mesmo, assim, a voz do James Robson dentro da história. E aí ele renega o uniforme do pai, dizendo que era ridículo, com toda razão. Aí ele veste uma jaqueta com uma estrela, assim, de astrologia, bem atrás, com estampa, né? E se você pensar direitinho, devia matar o pai dele de raiva, já que ele era astrônomo, né, cientista, que até teve parte na invenção da bomba atômica, acho que a gente não comentou isso. Ele usa uma estrela de xerife, assim, pra denotar, assim, lei e ordem, e usa um óculos anticlarão da Segunda Guerra Mundial. Ele até se pergunta como o pai dele nunca ficou cego por conta dos clarões que o bastão cósmico emite, sabe? Com licença, senhorita Whitmore. Eu te conheço. Olha, meu palpite é que esse bastão de ouro não pertence a você. Ele me pertence agora. Ele, Ted, vira tipo um Terry McGinnis e um Bruce Wayne, sabe? Em Batman do Futuro. Jack, ele aceita ser o Starman, assim, e essa é a parte que eu acho fantástica, assim. Ele aceita ser o Starman sob a condição de que o pai se torne tipo um novo Edison, né? Que use sua ciência para inventar carros movidos a energia cósmica, aquecimento também, sabe? Equipamentos ecologicamente conscientes. Cara, a gente tá falando um quadrinho de super-herói ali na metade dos anos 90, né? E ele até alfineta, assim, o pai dele, né? Dizendo que toda a ciência dele até então nunca ajudou de verdade as pessoas. Aí tem o Sombra, né? Tem o Irmão Morto, assim, tem edições anuais que o Irmão Morto revisita eles. A construção de uma conexão entre todos os Starmen, assim. Robson, ele retoma os conceitos do Ted Knight em Era de Ouro, né? Ele no manicômio. Mais que quebra-pau, eu acho que ele tem uns impasses sensacionais. Tem uma história que o Jack se encontra com o Solomon Grundy, sabe? E ele leva Grundy pra casa pro pai dar comida pra eles. Aí tem uma cena em que um mercenário invade o antiquário do Jack atrás de uma camisa que a estampa faz teletransportar seu usuário. Aí o Jack não sabe se tem no antiquário, mas se ele tiver em algum lugar de sua loja, ele vende de boa, só não quer que o cara roube ele, sabe? É bem assim esse Starman, sabe? Não é aquela coisa assim, ó, ele promete pro pai, ó, eu não vou ficar nessa de patrulhar todo dia, deixa a patrulha pra polícia. Quando agora que vai aparecer um cara pica grossa aqui em El Pocito, tá bom, eu não vou arregar, não. E assim, cara, dezembro agora vai completar 10 anos que a Panini publicou o volume 1, né? E abandonou essa série, assim, sabe? É fantástica. Tô relendo tudo de volta agora. Infelizmente não tem, né? Eu tô lendo que a editora GB Quits, né, do Lex, tá produzindo, eu tô lendo esse material mesmo, mas quando a Panini decidir republicar esse volume 1 que tá esgotado e publicar um volume 2, como ele fez agora mesmo com Alias, né? E pronto, cara, tá mais na hora que com a segunda chance desse material. Bom, dito isso, nós vamos para as nossas indicações. Chloe ajudou Courtney e eu a localizar os membros restantes da sociedade, os filhos e os protegidos deles. Eu acho que a próxima geração poderia aprender alguma coisa com aqueles que vieram antes. A Sociedade da Justiça vive de novo. Bom, vamos começar com as nossas indicações. Regi, quais são suas indicações? Bom, vamos lá. Minha indicação seria Terra 2, dos Novos 52. Pelo menos o comecinho, acho que são 17 edições, escrito pelo James Robinson, que eu acho que ele, ao invés de cair no erro de se repetir, né, ou se plagiar, ele foi em busca de algo diferente, algo novo, e aí ele reformulou toda a equipe original da Sociedade numa Terra paralela, né? Então eu gosto muito, cara, desse começo, assim, porque é uma releitura, é um flash mais novo, ao invés de ter todo aquele peso do Jay Garrick, né? É o Lanterna Verde que causou toda aquela polêmica por ser o Lanterna Verde gay, e na verdade para a história isso é irrelevante. E os outros personagens que aparecem. Mas o mais legal de tudo, que eu acho, que, vamos dizer assim, a mola inicial do título é um ataque do Darkseid nessa realidade, matando a Trindade, né? O Super-Homem, a Mulher Maravilha e o Batman. Então você tira esses medalhões da equação, dá espaço para novos personagens, né? Então todos eles são refeitos. Tem uma Mulher Gavião muito legal, tem o Átomo, aparece modernizado. Vão aparecendo muitos personagens, assim. Eu acho que depois que o Robinson saiu, desandou, né? Apesar que eu gosto muito do Super-Homem Negro, dessa Terra, eu gosto demais, acho legal, acho uma leitura curiosa do Super-Homem. Quem assumiu depois do James Robson foi o Tom Taylor ou teve algum outro antes do Tom Taylor assumir? Cara, eu acho que foi direto pra ele. Que é o do Injustice, né? O Tom Taylor? É, ele aproveitou, ele disse que aproveitou o conceito, o caminho que o Robson ia seguir, mas não me agradou mais, assim, me perdeu, começou a aparecer muito personagem, Batman de volta, aquele Batman meio parecido com o Thomas Wayne, não gostei. Você sabe que, Reginaldo, que o James Robson, depois desse Terra 2, ele saiu meio brigado, né, da DC, assim, foi um período que a DC tava muita turbulência com autores, né, muita intervenção editorial. Primeiro, nesse mesmo período que o J.H. Williams, né, terceiro, ele ia fazer a Batwoman casar e a DC caiu em cima dele, aí ele saiu dizendo cobras e largatas da DC também, o George Pérez também reclamou de intervenção editorial, assim, foi um período bem delicado, e o James Robinson saiu da DC bem nesse período e nunca mais, que eu saiba, ele nunca mais voltou a trabalhar com a DC depois desse desentendimento. É, ele fez o Cable na Marvel há pouco tempo, mas não é nada demais não também, viu? Eu acho que aonde o Robinson acertou, assim, em cheio é Era de Ouro, o Starman principalmente, pra mim Starman, assim, a série, você precisa ler a série inteira pra ter o panorama todo, né? Gosto muito do desenvolvimento que ele dá pros personagens da Sociedade no Starman, gosto demais também. Mas eu acho que, assim, não é tudo do Robson. Você pode assinar embaixo e falar, é maravilhoso. Porque não é, cara. Ele é um bom profissional, um bom artista, mas parou por aí. Não é tudo que é brilhante dele. Vai para tuas indicações, Luigi. Minha indicação não é bem conectada à Sociedade, mas tem a ver com o período da Segunda Guerra, que é o cenário onde o personagem atua aqui. Embora o berço de origem dele seja mesmo a Primeira Guerra Mundial. Eu tô falando de Ais Inimigo e Inferno Céu, que é protagonizado pelo Major Von Hammer e escrito por Garth Ennis, que é fissurado, né, pelo gênero guerra. Quer dizer, quem conhece o autor sabe que ele não resiste, sempre coloca um pano de fundo de conflitos históricos, né, nos seus roteiros. A gente já viu isso várias vezes em Hellblazer, Preacher, Hitman, Justiceiro, Nick Fury, enfim. Aqui em Ais Inimigo, Inferno Céu, ele usa um personagem que eu considero o anti-herói definitivo, né? Por que eu tô dizendo isso? Cara, porque é bem difícil, na minha opinião, heroicizar no imaginário popular um herói ou um anti-herói que faz parte das fileiras alemãs, seja qual for, das duas grandes guerras, né? A gente sempre pensa que o inimigo é alemão nesse período. E no caso aqui é 1942, o Von Hammer, ele tá aposentado, vivendo nas montanhas da Bavária, em completo isolamento, mas ele sabia que o regime nazista vinha contagiando sua nação com uma doutrina que ele discordava. Aí, a contragosto, ele é chamado para encabeçar uma Luftwaffe, né, a Força Aérea Alemã, repleta de pilotos inexperientes em possantes BF-109, mas superados, né, tecnologicamente pelos Spitfires MK ingleses. Né. E o Von Hammer, então, ele decide ingressar na Segunda Guerra Mundial como um imperativo moral para com seus comandados, não pela agenda de Hitler, né? aquela questão de dever mesmo, né? Aí, como se supõe, ele vai descobrindo que o Führer vendeu ao povo alemão uma lorota, né? Na forma de glória e redenção, escrita com o sangue, né, dos judeus. Cara, é uma puta história. Foi publicada em 2002 aqui no Brasil pela Ópera Gráfica. Tem a arte do Chris Weston, né, que destrói tudo nas cenas de batalhas aéreas. E acho que dá pra você encontrar fácil e baratinho na estante virtual. Diz aí suas indicações, Vitor. Bom, eu vou fechar um ciclo. Quando a gente fez o episódio sobre Darwin Cook, eu falei de Nova Fronteira e indiquei a Era de Ouro, que disse que me lembrava muito. E agora eu vou fazer uma indicação numa história da Sociedade da Justiça que está no encadernado A Nova Fronteira, parte 1, da Eagle Moss, que chama A Derrota da Sociedade da Justiça. Ela foi publicada em Adventure Comics 466, não sei se saiu aqui, acho até que sim, deve ter saído uma Superpowers, mas ela tem roteiros do Paul Levitz e a arte do Joe Staton, com cores da Adrian Hoy. Essa história é uma história bem curtinha que explica por que, que a Sociedade da Justiça ficou aposentada, né, nos anos 50. Para quem não lembra, quando surgem os heróis da Era de Prata, a Sociedade para de ter as histórias publicadas e ela vai voltar só lá nos anos 60, quando começa a história da Terra 1 e da Terra 2, depois do Flash dos Dois Mundos. Então tem esse limbo aí nos anos 50 que a Sociedade não atuou. E nessa história, que é pré-crise, ainda se passa na Terra 2, ela é de 79, o Paul Levitz explica que a Sociedade, ela se envolve lá numa aventura em que um espião, que não fica claro de onde é, mas ele é russo, um espião russo atrai eles para uma armadilha num satélite futurista e tal, que como se fosse para ser uma base que ele estava dando de presente para eles, mas na verdade é uma armadilha, e eles derrotam esse cara normalmente, prendem ele, quando eles prendem e levam para a Terra, eles são intimados a comparecer justamente na frente do comitê do RUAC, Comitê de Atividades Anti-Americanas, para explicar que história é essa de eles estarem andando por aí com um espião russo, que tecnologia era essa que esse cara apresentou para eles, que tem um logo da SJA lá, né, que era para ser uma base deles, meio que pervertendo tudo, assim, como se eles tivessem uma ligação com os russos, bem o estilo do que eu comentei antes, do que era o macartismo, né, jogando um verde lá, uma acusação de que você não tem como se defender, e aí daqui a pouco você fica numa posição em que você não tem como explicar o inexplicável, né, e no final, é o próprio senador Joseph McCarthy, né, que é o antagonista dessa parte da história, a caçadora tá contando a história pra Poderosa em flashback, e ela fala, este foi o homem que derrotou a Sociedade da Justiça, né, porque o McCarthy diz, ó, se vocês querem se provar que são americanos, então revelem suas identidades, né, mostrem o rosto, uma coisa bem parecida com o que o Robson faz no final, né, da Era de Ouro, né, que eles vão lá fazer o juramento de lealdade, e aí eles decidem que não, então nós vamos nos aposentar, vocês nunca mais vão ouvir falar da Sociedade de Justiça. É uma história bem curtinha, infelizmente para ler ela em português você vai ter que comprar o encadernado Nova Fronteira, mas isso não é nenhum sacrifício, porque vale muito a pena, né? A parte 1 e onde tá essa história. Recomendo, acho que fecha um ciclo bem legal, assim, tem tudo a ver com essa minissérie Era de Ouro e tem tudo a ver com o que a DC foi trabalhando a Sociedade da Justiça, assim, nessas encarnações mais recentes, né? Vai pra tua indicação, Yuri. Aí vou indicar dois filmes. Cine Majestic, de Frank Darabont, do diretor Frank Darabont. Conta a história de um roteirista de Hollywood, quem faz o papel é Jim Carrey, e aí ele cai na lista negra do macartismo da época, né? E aí sofre um acidente de carro, né? E ele perde a memória, vai parar numa cidadezinha, e aí tem todo desenrolado a história, é interessante porque o filme ele faz toda uma discussão, contextualiza esse período negro da história americana, né? Da perseguição aos comunistas, ou entre aspas, comunistas também, porque é um assunto que é muito legal a gente estar sempre trazendo à tona e discutir, porque foi um dos períodos mais hipócritas que a gente já teve na face da Terra. Mostra muito o lado conservadorismo, né, do conservadorismo norte-americano, né, esse lado ceboso, e só em saber que o Walt Disney, né, ele participou dessa perseguição, de fazer uma tristeza muito grande, né? E o outro filme é aquele filme que é Boa Noite, Boa Sorte, que é de George Clooney. Também conta a história de um programa que se passa durante esse período dos anos 50 e mostra todas as tensões, né? Do que era ser um jornalista, do que era ser um apresentador, né? De um programa numa época em que o Caça às Bruxas estava rolando muito, né? Quem quiser aprofundar o conceito, né? Tem um livro que até se tornou um filme foi adaptado para o cinema, que é aquela Bruxas de Salem, As Bruxas de Salem, que na verdade é baseado num livro que foi escrito no período dos anos 50, que na verdade o escritor ele faz uma metáfora, né? Ele pega uma história que se passa na época da colônia, nos Estados Unidos, né? Naquele período colonial em que há uma perseguição das mulheres na cidade de Salem, né? Mas que, na verdade, é uma metáfora que o escritor queria fazer naquela época ao Caça às Bruxas do período dos anos 50. Pronto, eu vou finalizar com a minha indicação, que não é de Sociedade da Justiça, mas eu acho que tem um clima de histórias dali de finalzinho de Era de Ouro, início da Era de Prata, que é Tom Strong, do Alan Moore com Chris Sprouse. A Panini publicou todos esses encadernados e ele tem um clima muito legal, muito de heróis científicos, que aí já é iniciozinho da Era de Prata, mas que eu acho que encaixa muito bem também com a Era de Ouro, com toda a forma que o Alan Moore aborda o personagem e como ele retrata essa série. Eu acho que tem um clima muito legal dessa época das histórias, sem toda a verborragia que existia na época. Então é algo muito legal de ler, e Alan Moore. Então, Alan Moore sempre é legal. Então é isso, eu acho que encerramos por aqui. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, Luigi, Regi, Vitor, Yuri. Até a próxima, pessoal, e até o próximo episódio dos Sete Jagunços. Um grande abraço e tchau. Acorde, Yuri. Vamos? Tá dormindo, bicho? Não, tô não, cara. Tô aqui. Tava aí, esperando, amigo, vocês falarem aí, cara. Tô não, cara. Tô tá tranquilo. Tá parecendo um velhinho da sociedade, meu. Tá dormindo aí em cima do microfone? Não, tô tranquilo, cara. Tava esperando vocês falarem aí, cara. Alguém tá roncando aí, bicho. Rapaz, isso é inspiração aí, velho. É o Vitor. É o Vitor. Ah, sou sempre eu. Eu não. É o meu microfone do Darth Vader. Fechado, hein, aqui. Ó, tá vendo? Dessa vez a culpa não é do Regi, com a inspiração do pedófilo no... É, tá. Não, tem um pedófilo aí. Botei no nariz. Rapaz, estão transando aí, velho. Pedófilo, não, meu, me respeito, sou velho e tarado, cara. Mas tem meus princípios, assim. É um tarado comportado, vamos dizer assim. É um tarado limpinho, né? Isso. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br